Na manhã de ontem, bombeiros de Medianeira localizaram no Lago de Itaipu o corpo de Marino Augusto Ferreira Gebert, de 18 anos. Ele desapareceu no lago, na localidade de Santa Inês, município de Itaipulândia, quando tentava atravessar um braço do lago junto com o irmão. Os trabalhos de localização do corpo se iniciaram no fim da tarde de anteontem, momentos após ele ter desaparecido nas águas do lago. Anoiteceu e as buscas foram encerradas, mas na manhã de ontem foram retomadas. De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o local onde Marino foi visto era uma área de profundidade de 6 metros aproximadamente e de intensa correnteza, o que dificultou a localização do cadáver. O corpo do jovem, localizado por volta de 15 horas e 20 minutos, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu para os procedimentos. A Polícia Militar e a Polícia Civil acompanharam os trabalhos e fizeram a confecção dos boletins de ocorrência pertinentes. A qualquer momento, a família espera a liberação em Foz do Iguaçu para o sepultamento do corpo. Um inquérito policial será instaurado para apurar as circunstâncias da morte deste jovem. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.